eu estão brilhando porque vivo, porque a vida é a luz dos homens, porque a vida é a luz dos homens. Vida e a